Mais uma tentativa de fuga termina com apreensão de entorpecentes na BR-277. A equipe da PRF em Santa Terezinha de Itaipu fez a apreensão de 310 quilos de maconha nesta madrugada. Por volta de uma hora da manhã, um veículo Paraty com placas de Faxinal dos Guedes, Santa Catarina, tentou furar o bloqueio. Os policiais deram ordem de parada, mas o indivíduo que dirigiu arremessou o veículo contra os policiais e empreendeu fuga. Iniciou-se um acompanhamento tático. O condutor dirigiu por aproximadamente 2 quilômetros e acabou perdendo o controle da direção do veículo. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia da Polícia Civil. O indivíduo logrou êxito na fuga, mas a polícia tem a identificação e repassará às autoridades da região na tentativa de capturá-lo. A droga e o veículo foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Santa Terezinha de Itaipu, que agora é responsável pela investigação. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.